ao toque de 5 segundos de identificação das emissoras. O seu, o nosso programa A Voz da Libertação. E o presbítero Edmilson, quero cumprimentar a todos.